4206, vento 200 graus, 109. Obrigado. Passei, mal vendo, hotel. Prossiga com os seus dados. Prossiga com os seus dados de voo. Acione código 5422 na posição normal, suba para o nível 075 e chame o centro Recife na frequência 12545 e secundária 12685. Botão Serra, Hotel Yankee, autorizado a linha LMT, Aliceiro Nozada. Azul 4206, no solo 36, livre direita, chama solo 121, décima 1. 1219? 121, décima 1, azul 4206. 219, boa. Mike Romeo Alfa, solo 36, na R Marley, brando frequência. 55, passing in flight level 140, contact no receive center, frequency 133.25, if on the go 125.1. Ocean S 6355, contact no receive center, frequency 133.25. 133.25, Ocean S 6355, good talking to you and a good day. Do 4206, reporta ele para na pista. ATG 4869. Quando 869 desça para 2000 pés, está autorizado a final do ILS e para o localizador, curva esquerda na Prodiduna, informe estabilizado. Prodiduna, 2000 passará estabilizado. Prossiga, meu nome é 69. Tem autorização para descente inicial pushback? A aeronave da SAM já foi autorizada no 02. Após o fax da mesma, o senhor será autorizado. Ah, tá ok. A aeronave não iniciou ainda o pushback. Será que ela vai iniciar agora? Está iniciando mesmo. Corre Salvador, boa tarde. Azul 9135, estabilizado, avistando. Azul 9135, continua a aproximação. Reporta baixado e travado, vento 200 graus, 119. Ok, tá baixado e travado. VV pouso, 9135. Azul 9135, avistado, livre pouso, cabeceira 90. Vento 200 graus, 119. Vento, livre pouso, 9135. Capitão do Serra, Hotel Yankee, decolado aos 38, chama controle, 120, décima 8. Chama controle 208, grato bom dia. Estado de Serra, Hotel Yankee, contato do radar de decolagem, saída coral, subiu para uma centena, sem restrições. Voo número 620, chame Recife agora na frequência 125.45 e secundária 126.85. 2545.285, voo 620. Estabilizando a LS 189. Voo 1869, complete a recepção para aproximação e chame a 2 Salvador 118.95. Reduzindo 295, bom dia. Salvador, gol 1869, estabilizado, final da 10. Bom dia. 1869, continua a aproximação, número 2, vento 190 graus, 109, sem negar 1094. Ok, aguardando a autorização. Para o táxi, eu tô 3145 com... Bono 37, passageiros, 3 horas e 40, Campinas. Seu 3145, livre o táxi a Índia, ponto espera da 10, torre 1, 1, 8, decimal 95, ajuste 1014. 1014, Índia, 3895, ó. Azul 4206, ingresso Juliette, portão 01. Juliette, portão 01? Afirma, azul 4206. 4206. Gol 1169, após a passagem do Embraer da Azul à retaguarda, está autorizado pushback, no porta para o táxi. Esse bora azul está autorizado. Salve Salvador, boa tarde, Azul 9135, ligou a nossa escuta. Azul 9135, taxi Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3, poderia confirmar a posição? 135, infelizmente não tem a posição aqui, somente Pat 3. Salvador, boa tarde, tá 3145, ponto espera pronto. São 3145, autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Autorizado a alinhar e manter, tá 3145. Voo no 869, no solo 43, livre à direita, chama solo, 121, decima 1. 21, gol no 869. Salvador, gol no 869. Gol no 869, taxi de Alfa, repassante da Juliette. Ao quanto da Juliette, boa noite, meu amigo. O 9135, sua posição é a 5 Romeu, fica atento ao sinalizador. 5 Romeu, azul 9135, correto. 10, tá 3145. Afirmo, vento 180 graus, 089. 3145. Seu 3145, decolado 45, chama controle, 120, decimal 8. 208, boa. Para o táxi do gol 1169, alterna galeão 3 horas e 40, a bordo 163. Controle de Salvador, boa tarde, OTAN 3145 na Dael, passa 2000. Setan 3145, contato radar, subiu para o nível 360 na saída da Dael. 360, possibilidade de voar Leda? Autorizado, Leda. Leda, grato, para o 360, OTAN 3145. 119, autorizado do Guiné de Decolar, pistão 0, vento 180 graus, 79. Avenida Estrada 0, voo 1169, vento 190 graus, 89. Decolador 49, chama controle 120, decima 8. 208, chamará agora 69. Controle, boa noite. O 1169 passa 1600, nada é Oleda, máxima. Passou 1169, contato radar, subiu para o nível 360, na saída 10. A saída da EL 360, voo 1169. Controle Salvador, Papa Romeu de Nova Esperança, corredor forte para regresso Salvador. Sim? Corredor Nova Esperança, para regresso. Atende Nova Esperança, mantém o número PES, ingresso no corredor de Interlagos e encosto na rotatória. Eu ajuste no 094. 1169, seu voo ativa. Tem o perfil da saída, temos tráfego à sua frente na mesma rota, o voo 1169. Certo. 6973, boa tarde, frente da Romeu, para a Cobina. Azul 6973, a Romeu confere, autorizado Campinas, nível 340, decolagem da 10, primeira curva direita. Saída da Elio da Bote, vai piso 10 por base, rota do plano de voo. 5543, um transponder, controle 120, decima 8. autorizado, então, Campinas, Liga 3420, Descola da Piscina 0, curva direita, saída da El Leda. Após o Luna 0, por base, após foto conforme plano, o controle 10 decimal 8, confirma o transponder. Transponder é o 5543 e sua saída é da El Leda com a transição Motiva, azul 6973. Tá, El Leda, transição Motiva, transponder 5543, já, azul 6973. Azul 6973, correto o cotejamento, você pode pronto o feedback. Sim, azul 6973. Salvador, o Condeão Azul 9945. Desculpa, 9541. 9541, a sua identificação autorizada a chegada bom, fita para 4000 com ajuste no 094. 4000 com ajuste no 094, 9541. Sequência 1-3325 e alterna 1-2-5-1. 3-3-2-5-2-5-1. 1-6-9. Batalha 2-2-3-1 no solo. 2-3-1. Tem uma previsão para início do pushback? Pelo menos mais 5 minutos. Sente. Ai, que bravo, Alfa. No solo. Autorizado o rebote, chame para... Chame no término na 09, agilizando na medida do possível. Autorizado, reportando o término na 09, agilizando na medida do possível. Vai quebrar o Alfa. Estação 3190, identifique, chegada Mari, vista para o nível 050. Seu perfil da chegada número 2 na aproximação. Alfa Romeo Índia November Alfa, tá visual com o aeródromo? Afirma, Índia November Alfa. Agora sou em Salvador, na frequência 118.95 e tambor pouso. 1895, boa tarde. Sou eu, Papa Romeo Índia November Alfa, se aproxima na rotatória, visual com o campo. Índia November Alfa, altímetro no 0 no 4, reporte curva da final no 7. Reporta curva final no 7, Índia November Alfa. E controle de Léo solicitou que o senhor mantenha a proa de coral. Está agora afastado de coral 10 milhas, tem o serviço radar encerrado e chame Léo na frequência 1201 no Serra da Yankee. 1201, na boa tarde. Comandante Erlon Lima, é isso? Corredor 09, libera a Sanarcha, pronto para a decolagem. E vai prosseguir após via corredor Axé. Passagem com Pro Açu, Guardião 09, o vento 200 graus, 200 graus com 9 nós, reposto fora do solo. Guardião 09, 200 graus, 109 nós. Do 9541, autorizado a final do procedimento, desce para 2000, o ajuste no 014, informe estabilizado. Estabilizado, descido para 2000, reportará estabilizado no DSSU e o azul 99 está pronto. Guardião 09, decolou 00, vai prosseguir até o farol de Itapuã, é isso? Afirmo, se possível, manter a escuta da torre, chamar para o regresso. Se você me escuta, reporte ao término do procedimento, Guardião 09, para o regresso. 09, obrigado. 917, India November Alpha. November Alpha, sem livre pouso 917, o vento 200 graus com 08 nós. Livre pouso 917, India November Alpha. Guardião 09, já em condições, quando possível, retornar para pouso 97. Guardião 09, efetuando cruzamento da final da 10, e após girar a base pela direita, 17, forte já ingressando no final da 17, Guardião 09. Autorizado a cruzar, final 9028, reportará cruzando, alinhando final 17, Guardião 09. Mike Bravo Alfa. Número Alfa Solo 04, libero próxima à esquerda, isso é Quebec. Vai aguardar na Quebec para regresso à pista. Tem pouso autorizado, cabeceiro 17, o vento 200 graus com 08 nós, reporte solo controlado, Guardião 09. 200 com 8, pouso autorizado, cabeceira 17, reporte solo controlado, Guardião 09. Número 973, está autorizado, reporta pronto, tá? Autorizado, número 973. Para o nível 050, número 3 na aproximação. Zero, 90, está reautorizado para 3 mil pés com ajuste no 04, redução de velocidade para 2002. 3 mil pés? Está dizendo para 300 mais, já 3090. Guardião 09, solo 06, a livre do Pátio Tugaré, livre frequência, tenha uma boa tarde. Número Alfa, táxi via pista, reporte livre no Pátio 4, em número Alfa. Ingresso, pista 17, reporte livre na Orca. 3190, vetoração para sequenciamento, curve à esquerda na proa 030, seu limite ao localizador. Esquerda 030, limitado para o localizador, está 3190. Posição de 11 horas, 8 milhas, com ground speed de 200 nós, é um Alfa Tango 72. Estabilizado o localizador, azul 9941. 9541, completa final de chamamento de Salvador, 1-1-8, decimal 95. Torre, 1-1-8-9-5, azul 9541. Motor de Salvador, uma boa tarde, eu vou 1-1-6-5, Romeu. Fotogol, 3190 para o localizador, curva direita para o 080, autorizado a final, vista para 2000 pés. Deixa para 2000 pés, direita 080, autorizado, estado 3190. Sou 1166, boa tarde, ação em dedicação, chegada a Mari, vista para o nível 050. A Mari, vista 050, número 3 na aproximação agora, o gol 1166, mantém o perfil da chegada. Salvador, para pushback, acionamento 2231, passarelo 2. Passarelo 2231, está autorizado, reporta para o SAC. Sim, faremos, Assocímero, baixado e travado, azul 99, 9541. 9541, depois autorizado, pistão no zero, vento 200, 200 graus com 08 nós. Autorizado, pouso 9541. Entre frequência, no número alfa, boa tarde. Torre, boa tarde, azul Leonardo 73.0, pistão no zero, está pronto. Boa tarde, 973, mantenha a posição. Para que posição, as numeradas são as três. Tchelé 6210, estou autorizado ao final do procedimento, desça para 2000, ajuste no 0 no 4, informe estabilizado. 0 no 4, desce para 2000, pode estabilizar a espera no 0, 6200. Salvador, Goatan 3190. Quem me chamou, Antônio? Muito boa tarde, Goatan 3190. Goatan 3190, na aproximação, guardando pista livre, altímetro no 0, no 3. Tem 3, guardando pista livre, Goatan 3190. Operador, para o táxi, 2231 no Santa Maria, 66, a bordo, 5 horas, mais 30 minutos. Maravilha. Passarelo 2231, no livro táxi, a parte 1 Índia, quando espera dar uma 0 torre, 1 no eixo decimal 25, ajuste no 03. Pessoal, está aqui para o posto de Carabão 0985, Salvador, boa tarde, Azul 9541, livrando na Suspa. Azul 9541, taxi via Alfa Kilo Pati 3. Alfa Kilo Pati 3, do 9541. Boa noite, mantém o ponto, espera. Espera, 2231. Na 973 ali mantém, cabeceiro no zero. Na 973 ali mantém, cabeceiro no zero. Solo 15 à direita, Solo 21, decimal 1, boa noite. 1-1, boa. Salvador, boa tarde, momento 45, Solo 2, Gol no 645, acione identificação, chegada a bom, pista para 4 mil pés com ajuste no 0-4. Chegada a bom, 4 mil pés com ajuste no 0-4, do 645. Via Alfa Kilo, corrigindo, Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, portão 06. 973. 2-3 da passareira, após o azul, ali mantém, cabeceiro no 0. Após a linha, mantém a 0-2-2-3, vamos passareiro. Decola 17, controle 120, decimal 8, tem um bom voo, boa noite. 208, obrigado, boa noite, minha 973. Sobre, boa noite, azul 6973. Boa noite, azul 6973, contato radar, estou para o nível 340, autorizado Leda. 340, direto Leda, 6973. 6973, da 1-0, 62, 1-0. É 2-1-0, completa final, Torre Salvador, 118-95, até o Bocoso. 118-95, até a volta, 62-1-0. Gol 1-1-66, está livre a final do ILS, descer para 2000, ajuste no 0-1-4, informe estabilizado. Arquivo autorizado ILS, descendo 2000, com amarelo estabilizado 1-1-66. Simbra, contém checado, altímetro no 0-1-4. 0-1-4, reportará 62-1-4. Passando, externo estabilizado, 6210. 6210, livre pouso, bicho no 0, vento 190 graus com 08 nós. Autorizado pouso na 10, 6210. 231 da passarela, decola 19, controle 120, decimal 8, deu uma boa, boa noite. 208, obrigado, boa noite, passarela. Controle Salvador, um cordial boa noite, 2231 na passarela decolado. Sou o passarelo 2231, no contato radar na decolagem, suba sem restrições para o nível 160. Sem restrições para o 160, 2231. Noite 69, autorizado Brasília, nível 360, decolagem da 10, primeira curva direita, na saída arbora eleva, peso 17, rota do plano. Aciona 5566 no transponder, controle em 120, decimal 8. Brasília autorizado nível 360, decola da 10 com curva direita, saída arbora eleva, via peso 17, 5566 no transponder, controle Salvador 120, decimal 8. Gol 1-1-9, correto, com seus eventos, para todos os tibetes. Vamos lá. Controle 2-2-3-1. Por gentileza, senhor, devido ao nosso imenso atraso aqui, quando possível, por gentileza, prove deixando barreiras. Pedro 231, inicialmente vou em VATAP e aguardo coordenação com receio. Agora, VATAP na sua escuta 2231. Solo 21, à direita, solo 21, decimal 1, boa noite. Direita 21, boa, 6210. Solo Salvador, Xené 6211, lembrando o Paco Frote. Xené 6210, taxi de Alfa, Alfa, antes da Juliette, 6210. Confere, autorizado Recife, nível 350, decolagem da 10, primeira 1-0-4. 1-0-4, mesmo assim. 6-6, reposta 5, trem checado, altímetro no 0-4. Postaremos. Sente autorizado, destino 2231 no passarelo, obrigado, senhor. 16973, chame Recife agora, frequência 133, decimal 25 e alterna 1251. 3325, alterna 251. 6973, obrigado, boa noite. Aproximando-se da Juliette, 6210. 6210, Juliette, 24. Juliette para 04, 6210. Tem livre pouso, gol no 66, baixou e travou. Autorizado, reporte para o táxi. Autorizado em Comaral, táxi, gol, noite. Solo 26, direita, solo 21, decimal 1, boa noite. 21, boa noite. Boa noite, eu vou 1166, gol 1166, taxi via Alfa, repassa antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 1166. Fernando, no 43, autorizado a final do procedimento, desça para 2.000 pés, o ajuste 1.094, o número 2 na aproximação. 2.000, 1.064, Fernando. Bem, 1, 4. Antes foi Juliette, ou o Nuno 66. Nuno 66. Ingressa Juliette, então, portão 03. Para o 03, bom movimento. Passagem aérea na companhia, vai parquear no 03, porque eu tenho contato com o Patinho Ninja. Espera dar um 0 torre, um 08 nesse momento. O ajuste no 03, essa é a identificação. Autorizado a chegada bom, desça para o nível 050. Confirmando, é o Olympus 63. Roger. Uno 1045, uma milha para o externo, chame a torre em Salvador, 1-18-95 e teu bobozo. 1895, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, voo 645. 645, baixa de dragão. Firma, tio. Livre pouso, pista no zero, vento no 90 graus com 09 nós, seu altímetro no zero, no 4, gol no 645. Certo, livre pouso no zero, voo 645. Prossiga no 89. Ponto espera no 0. Gente, mantém o ponto espera no 89. No 869, ele mantém a pista no 0. Ele mantém no 0, boa noite, 89. Uno 645 no solo 33, libera de vista próxima, interseção à direita, chame solo em 1, 2, 1, decimal 1. Direita, 2, 1, 1, obrigado. 869, autorizado a decolar, pistão no zero. Vento de 190 graus com 09 nós, ajuste no 014. 14 gol. Gol 645, livrou, boa noite. No 645, boa noite. Taxi, Alfa, importante da Gillette. Alfa, importante da Gillette. Boa noite, é 6201, Passo Sierra no 04, 380 Galeão. Patrícia, está na LS. 4-3, completa final, chama 2-118-95 e tem um bom posto. 2-118-95, 6601, 4-3, obrigado.